daqui a pouco tem mais. Programa Rede Sertanejo. Aqui o intervalo é rapidinho. Uma nova rádio está no ar. Esta é a sua ZYL262. Rádio Progresso, AM 1530 kHz. Uma emissora da Fundação Cáritas de Monte Santo de Minas. Estúdios Praça Coronel Silvério de Melo, 172 Centro. Ligue e participe pelos nossos canais. 3591-1175. WhatsApp 99877-5520. Sempre pensando em você, ouvinte. Aqui você ouve música, notícia, entretenimento e evangelização na dose certa em uma emissora moderna, interativa e conectada com o dia a dia de Monte Santo. A sua rádio tem nome: Progresso AM. Fique agora com a nossa próxima atração. NetSpeed One, a melhor internet da região, chegando em Monte Santo, com um novo conceito nessa cidade maravilhosa. Sua casa ou empresa 100% conectados, trazendo a última geração de internet com 650 megas de velocidade. E também contamos com planos de TV. NetSpeed One, único e insuperável. Vá agora mesmo até a nossa loja na Avenida Aristides Cunha, 440, no centro, ou ligue grátis 106-35 e conheça o melhor atendimento de Monte Santo. Ligue grátis 106-35. NetSpeed One. De volta. Programa Hit Sertanejo. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio Progresso AM 1530, Monte de Santo de Minas, Minas Gerais. Todos os dias, das 10 às 11, com o programa Experiência de Deus. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. De segunda a sábado, com o programa Experiência de Deus. Evangelizar é preciso. Sua saúde está em primeiro lugar. Na melhor drogaria, venha comprovar. Nova Minas é assim. Tem mais variedade, preço baixo, enfim. Tudo que você precisa, medicamentos e perfumaria, Nova Minas tem pra você, qualidade pra valer. Aqui é o endereço, qualidade, menor preço, Nova Minas é o lugar, é farmácia popular. Aqui é o endereço, qualidade, menor preço, Nova Minas é o lugar, é farmácia popular. Minas Drogaria. Aqui você encontra tudo em perfumaria, suplementos e descontos especiais em medicamentos, com entrega a domicílio e atendimento nota 10. Temos ainda produtos ortopédicos. Nova Minas Drogaria. Aqui tem farmácia popular, além de recebimentos de boletos e muitos outros serviços. Nova Minas Drogaria. Rua Doutor Pedro Paulino da Costa, 471. Programa Hit Sertanejo. Os sucessos da Rádio Progresso AM. No toque do beat é ele, DJ Kevin. Imagine uma loja de agropecuária completa. AgroJP. Tem tudo que você precisa. Ferramentas, rações, produtos de caça, pesca, tudo para o seu pet e muito mais. AgroJP tem o melhor preço de Monte Santo e região. E um atendimento diferenciado. Você não pode deixar de conhecer. AgroJP. Estamos localizados na Avenida Antônio Pereira Lima, número 642, Monte Santo de Minas. Telefone WhatsApp 997426719. AgroJP. Organização de Luto Monte Santense. Grupo Cidade dos IPs. Atendendo São Sebastião do Paraíso, Jacuí, São Tomás de Aquino e Monte Santo de Minas. Plano funerário e translado para nossa região e todo o país. São mais de 25 anos de experiência. A funerária e organização de luto Monte Santense conta com a clínica de tanatopraxia para velórios mais longos, com certificado e convênio com clínicas de Passos e São Sebastião do Paraíso. Funerária Organização de Luto Monte Santense. Nas horas difíceis, nós estamos aqui. Avenida Coronel Antônio Paulino da Costa, número 154, Centro. Telefone 3591-2498. Monte Santo de Minas. Drogaria Dose Certa. Você compra medicamentos com até 90% de desconto pelo convênio. Aqui tem farmácia popular e ainda medicamentos de graça para diabetes e hipertensão. E atenção, desconto especial para aposentados. Drogaria Dose Certa. Fica na Avenida Coronel Antônio Paulino da Costa, 1027 Centro, em frente à Capela de Santos Reis. Disque entregas pelo telefone 3591-4204 ou mande um WhatsApp 98803-9175. Drogaria Dose Certa. Açougue e mercearia do Cláudio, com variedades de produtos alimentícios e cosméticos em geral. Açougue com carnes de procedência e aos domingos, delicioso frango assado. Açougue e mercearia do Cláudio, entrega no conforto de sua casa, sem custo. Por isso, em Monte Santo de Minas, na Avenida Governador Valadares, 761. Jardim Boas Novas, telefone 3591-4548. Paróquia São Francisco de Paula informa a hora certa. 2:08. Estamos de volta. Programa Hit Sertanejo. Che, mas que barbaridade! Daqui a pouco tem os causos do guri de Uruguaiana aqui na Rádio Mais Nova. Esta é a sua ZYL262. Rádio Progresso, AM 1530 kHz. Uma emissora da Fundação Cáritas de Monte Santo de Minas. Estúdios Praça Coronel Silvério de Melo, 172 Centro. Ligue e participe pelos nossos canais. 3591-1175. O WhatsApp 99877-5520. Sempre pensando em você, ouvinte. Aqui você ouve música, notícia, entretenimento e evangelização na dose certa em uma emissora moderna, interativa e conectada com o dia a dia de Monte Santo. A sua rádio tem nome: Progresso AM. Fique agora com a nossa próxima atração. Pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia. No ar, pela Rádio Progresso, Hora da Misericórdia. Celebrando Padre Ademir. Jesus, eu confio em vós. Receba agora pelas ondas do rádio, site e aplicativo. Bênção e proteção divina em seu lar, trabalho e onde você estiver. Hora da Misericórdia. O momento da família na Rádio Progresso. Participe enviando suas intenções. São amantes da boa música sertaneja. Dentro de alguns instantes, vai começar o melhor da música sertaneja raiz. Sertão Caboclo. Sertão Caboclo. As músicas que marcaram época. As andorinhas vão. As músicas. músicas que marcaram época. Estão no ar. Eu quero que risque o meu nome na sua agenda. Sertão Caboclo.